A Carla tem 18 anos e gosta muito de estudar. No seu tempo livre, ela gosta de ler, de ir às compras, de dançar e de sair com os amigos. Ela gosta de curtir a vida. Eu sou o Henrique. Frequento a escola, mas não gosto de estudar. Eu gosto de ver televisão, de ouvir música, de jogar futebol e de jogar no computador com os meus amigos. Nós já estamos reformados, temos muito tempo livre e gostamos de conviver com a nossa família. A minha mulher, Paula, gosta de cozinhar e de ler. Eu gosto de conversar com os amigos e de ver televisão. Mas também gostamos muito de passear e de viajar juntos. O meu nome é Rosa dos Santos. Eu sou empresária. Trabalho muito e tenho pouco tempo livre. Gosto muito de comer em bons restaurantes e de fazer compras no centro comercial. Também gosto de estar na praia, de dormir e de relaxar. Adoro festejar, sair com os amigos e conhecer pessoas diferentes.